CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, hoje com Maurício Freire. Após um longo período de crescimento, o setor de turismo vai sentindo seus primeiros impactos negativos em Foz do Iguaçu. A ocupação média dos hotéis é menor em 2013 na comparação com 2011 e 2012. Mesmo com julho sendo um mês de reação pelo fato de estarmos no período de férias, os números estão abaixo da expectativa de empresários do setor. Ninguém fala em crise, longe disso, mas é o momento de repensar algumas das fórmulas de fazer turismo e buscar alternativas para atrair visitantes, como, por exemplo, promoções. Um desafio que, se bem aproveitado, como em qualquer negócio, pode fazer o ramo crescer ainda mais. Os especialistas atribuem os números à queda da economia brasileira com o endividamento da população. A alta do dólar também influencia, além da Copa das Confederações, período em que muitas pessoas aproveitaram para fazer turismo nas cidades que receberam os jogos. Aliás, a competição organizada pela FIFA refletiu negativamente aqui, mas em breve pode ser mais um motivo para a Terra das Cataratas ganhar destaque no mundo. Foz do Iguaçu foi habilitada para ser centro de treinamento da Copa do Mundo de 2014. O projeto apresentado foi aprovado pela FIFA em uma reunião no Rio de Janeiro. Agora a cidade precisa apresentar um bom campo e estrutura de bastidores para receber atletas e jornalistas, além do público. As opções oferecidas serão avaliadas pelo comitê organizador e divulgadas em breve para que se comece as obras. Pronta, a cidade tem a rede hoteleira, com hotéis 5 estrelas, que não devem em nada para os grandes resorts do mundo. Estamos em uma ótima localização, com menos de 2 horas de voo de pelo menos 5 cidades que receberão jogos. De Curitiba, são apenas 50 minutos de avião. Sem falar das maravilhas da natureza, como as cataratas e as construídas pelo homem, como a Itaipu Binacional, que podem servir de inspiração. Desafio? Convencer alguma seleção a vir se instalar aqui. Potencial nós temos, agora vamos testar mais uma vez a nossa competência. Participe do CBN Turismo, interaja conosco, o e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz, Facebook ou então no nosso site, que é o cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, 20 de julho de 2013. Bom dia! Hotéis de Foz do Iguaçu têm aumento na lotação em julho na comparação com os 6 primeiros meses do ano, mas na análise com os últimos 2 anos, o período é de baixa no setor. Foz do Iguaçu foi habilitada pela FIFA para ser centro de treinamento da Copa do Mundo de 2014. Agora o desafio é as obras exigidas no caderno de encargos. Fronteira é ponto de passagem de milhares de participantes da Jornada Mundial da Juventude. Marco das Três Fronteiras completa 110 anos de fundação. O CBN Turismo deste sábado, você confere também a programação cultural de lazer para o final de semana aqui na região da Tríplice Fronteira. São 11 horas e 6 minutos. O CBN Turismo volta em instantes, depois do intervalo, com extras e outras informações. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 11 minutos, temperatura de 12 graus. Está esfriando, a máxima hoje deve ser de 20 graus. A previsão para este fim de semana é de chuva. Amanhã, domingo, as temperaturas devem ficar entre 4 e 15 graus. Já a segunda-feira ficará ainda mais frio. A mínima deve ser de menos 1 e a máxima não passa dos 10 graus. Há, inclusive, previsão de geada e neve, isso mesmo, para diversas cidades aqui do estado. Aeroportos, apesar do tempo fechado, o aeroporto de Foz do Iguaçu opera normalmente na manhã de hoje, assim como os outros aqui do estado e também os terminais do Paraguai e Argentina. Sobre o trânsito, bastante movimento na região central de Foz do Iguaçu, especialmente nas avenidas JK e República Argentina. Na Avenida Brasil, dificuldades para estacionar. Na BR-277, fica atento às condições do tempo. Até Cascavel, há muitos trechos com neblina. O motorista precisa ter cuidado. E vamos saber como está o movimento na Ponte Internacional da Amizade, ao vivo com Bruno Zanetti. Bom dia, Bruno. Bom dia, Maurício. Movimento intenso na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, agravado ainda pela chuva que está em Foz do Iguaçu nesta manhã de sábado. Para quem está se dirigindo a Ciudad del Este, no lado paraguaio da fronteira, encontra um pouco mais de lentidão na passagem pela cabeceira da Ponte Internacional da Amizade. Para quem está retornando ao Brasil, em Foz do Iguaçu, não encontra grandes transtornos, o movimento flui tranquilamente aqui para voltar ao Brasil. O movimento maior, repito, é para quem está se dirigindo ao Paraguai. Maurício. Obrigado, Bruno. Na Ponte Tancredo Neves, entre Brasil e Argentina, o fluxo de veículos é pequeno. O movimento maior deve ser à tarde, quando muitos moradores e turistas aqui da região partem para Porto Iguaçu desfrutar das opções de lazer que a cidade oferece. Na BR-469, bastante movimento no sentido Parque Nacional, especialmente ali na rotatória de acesso ao aeroporto. Lembre que há muita circulação de veículos porque o Centro de Convenções recebe milhares de peregrinos que irão participar da Jornada Mundial da Juventude. Vamos conferir agora a média das cotações nas casas de câmbio com Bruno Zanetti. O dólar nesta manhã de sábado está cotado em Foz do Iguaçu a 2,28 para compra e a 2,36 para venda. O peso argentino está cotado a 0,26 para compra e a 0,30 para venda. O guarani, R$1 compra 1.870 guaranis e 2.000 guaranis são necessários para a compra de R$1. Já o euro está cotado em Foz a 2,90 para compra e a 3,10 para venda. Bruno Zanetti para o CBN Turismo. Obrigado, Bruno. A vazão nas Cataratas do Iguaçu neste momento é de 2.800.000 litros de água por segundo, quase o dobro da vazão normal das quedas. Muitos turistas aproveitam para conhecer o atrativo neste final de semana. No Complexo Itaipu, as comportas da usina estão abertas, mas é possível apreciar a belíssima e impressionante construção do Mirante Central e até fazer o passeio técnico. Na Itaipu, a visitação é gratuita para os moradores que apresentarem comprovante de residência. Turista, seja bem-vindo à Tríplice Fronteira. CBN Turismo. E após um longo período de crescimento, a ocupação dos hotéis em Foz do Iguaçu em 2013 está menor na comparação com os últimos anos. Mesmo agora, no mês das férias, o setor tem dado uma reagida, está abaixo do esperado. Esta semana eu conversei com o presidente do Sindicato de Hotéis, Carlos Silva, que me falou sobre essa baixa na visitação. Vamos ouvir. Carlos Silva, presidente do Sindicato de Hotéis, está comigo por telefone para falar também sobre a ocupação dos hotéis nesse mês de julho, mês de férias, aqui em Foz do Iguaçu, e também o balanço dos 6 primeiros meses do ano. Seu Carlos, uma ocupação um pouco abaixo do esperado pelo setor, é isso mesmo? Bom dia. Bom dia. Realmente, a ocupação ela se apresentou bastante acanhada no início do mês, né? Na casa de 60%, mas a partir do dia 10, nós estamos aí com uma ocupação superando a 75%. Isso é muito bom, ou seja, nós deveremos fechar o mês com uma ocupação além daquela do esperado no início, né? E ela é superior ao ano passado ou fica um pouco abaixo, apesar de superar essa expectativa? Fica um pouco abaixo, sim, do ano passado. Mas há um detalhe também, nós temos que ressaltar, que é o incremento, né, de leitos à disposição. Este ano, 2013, nós tivemos aproximadamente 2 mil leitos na oferta, a mais do que nós tínhamos no ano passado. Então, se nós considerarmos esse aumento, a ocupação ainda ela é aceitável no momento, né? E o que fazer se aumentou a ocupação dos hotéis? O que fazer para que não aconteça essa baixa, quando se aumentar mais ainda, que é a intenção do destino aqui de Foz do Iguaçu? Então, nós estamos trabalhando fortemente na captação de eventos, também agora esperamos o segundo semestre com alguns feriados e trabalhando forte na divulgação do destino, né, como também Tríplice Fronteira, colocando Foz do Iguaçu sempre no conhecimento e na decisão dos turistas, né? Em vez de ele optar por um lugar que tenha praia ou que seja para o exterior, que ele faça opção por Foz do Iguaçu, pela região toda, porque tem qualidade hoteleira, tem uma qualidade gastronômica e também tem uma Tríplice Fronteira aqui totalmente à disposição e preparada para receber os turistas, né? O que essa baixa significa para o setor da hotelaria aqui da cidade? É, sem dúvida. Cada vez que nós temos uma ocupação que não é esperada, preocupa. Mas nós temos que sempre olhar para frente e fazer cada vez melhor o nosso trabalho, tanto na parte de bem receber via operação dos nossos empreendimentos, como também depois da divulgação dos produtos, né? Se cada hotel puderá, no futuro, fazer uma divulgação, um preço especial e atraindo o cliente, a cidade toda ganha com isso, né? A Jornada Mundial da Juventude influenciou no setor turístico aqui em Foz do Iguaçu, apesar de acontecer lá no Rio de Janeiro? Sem dúvida. É por isso mesmo que eu falei que a ocupação está um pouco além daquele número que nós tínhamos no início do mês, né? Então, esse número dá-se essa oportunidade que nós estamos colocando à disposição dos jovens, das comitivas que estão passando por Foz do Iguaçu, para participar da Jornada Mundial da Juventude que vai acontecer no Rio de Janeiro. Diversos hotéis, diversas pousadas já estão com esse público e, consequentemente, está aumentando a ocupação dos hotéis, né? Seu Carlos, muito obrigado pela participação do senhor aqui no CBN Turismo. Ok, muito obrigado, estamos à disposição. Palavras de Carlos Silva, presidente do Sindicato de Hotéis aqui de Foz do Iguaçu. E a seguir no CBN Turismo, nós vamos falar mais sobre a visitação e ocupação dos hotéis em Foz do Iguaçu. Comigo no estúdio está o diretor comercial de uma agência de viagens, André Teixeira. Vamos a um breve intervalo e lembrando a você nossos canais de interação. cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz, facebook ou cbnfoz.com.br. Já voltamos com o CBN Turismo até o meio-dia aqui na CBN Foz. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo. Horas 22 minutos, temperatura de 12 graus. A exposição Múltiplo Leminski fez triplicar o movimento do Ecomuseu da usina de Itaipu. Quem está ao vivo conosco e traz mais detalhes é o repórter Bruno Zanetti. Bruno? Nos últimos dias, cerca de 4 mil pessoas passaram pelo Ecomuseu, o triplo da visitação registrada no local no mesmo período da semana passada, quando 1.202 moradores e turistas visitaram o atrativo. O aumento é atribuído à mostra Múltiplo Leminski, que representa as várias facetas do artista curitibano Paulo Leminski, ícone da poesia paranaense e conhecido em todo o Brasil, também pelas parcerias musicais com Caetano Veloso, Itamar Assunção, Arnaldo Antunes, entre outros. Múltiplo Leminski veio diretamente do Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, para Foz do Iguaçu com o apoio da Itaipu Binacional. Depois de 22 de outubro, a exposição segue para Goiânia e Recife. Maurício? Obrigado, Bruno. CBN Turismo. E agora vamos seguir falando sobre a visitação em Foz do Iguaçu. E eu recebo agora aqui no CBN Turismo o André Vinícius Teixeira, ele que é gerente comercial da Loumar Turismo, e veio aqui para falar sobre a ocupação dos hotéis nesse mês de julho, que é o mês de férias. Muito bem-vindo aos estúdios da CBN, André, bom dia. Bom dia, obrigado Maurício, obrigado, queria dar as boas-vindas para os ouvintes da CBN, é um prazer estar aqui para conversar e passar um pouco do panorama atual do turismo que tem acontecido nesse ano de 2013, que está sendo um ano um pouco diferente do que a gente vem acostumado, Maurício. O que está acontecendo? O que mudou esse ano em relação aos outros anos, André? Bom, nós não tivemos uma procura abundante de turistas, né? E o que, de certa forma, é bom, porque faz o mercado reler a situação E as empresas mais flexíveis acabam saindo na frente e amenizando bastante um possível prejuízo. O que foi que aconteceu, o que vem acontecendo no ano de 2013, tanto em baixa quanto em alta temporada. O que acontece é que temos, uma procura um pouco menor em relação aos últimos 2 ou 3 anos. Isso é fato. Então, preços exorbitantes, tanto de transportes, atrativos e hotelaria, eles não conseguem mais ser praticados com tanta facilidade. Aquela leitura de cidade lotada, sobe preço. Isso não está acontecendo com mais tanta frequência em 2013. Lógico, isso isso é um fenômeno recente, essa redução do número de procura que nós sentimos. Então, nem todas as empresas conseguiram ser tão flexíveis quanto o mercado precisou. Mas quem conseguiu ter essa leitura acabou saindo na frente e amenizando bastante. E por que aconteceu esse ano essa redução no número de visitantes aqui na cidade? Bom, é um fator, são vários fatores que somados acabam resultando nisso, né? Então a gente tem aí a questão de que no começo do ano nós tínhamos uma saída fácil para o exterior do brasileiro, estávamos perdendo um público com maior poder aquisitivo, com facilidade para o exterior. Nós tivemos também a questão do endividamento natural do brasileiro, né? Muitos optaram por trocar de carro por causa do IP reduzido, ainda a programação para compra do imóvel, e são coisas que em determinadas classes sociais são escolhas. Ou ele escolhe fazer a sua viagem, ou ele escolhe adquirir algum bem. E isso pode ter influenciado também. E especificamente falando de junho e julho, o efeito Copa das Confederações nos afetou bem também, pois são mercados grandes, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Nordeste, enfim, que acabaram se entretendo na sua própria cidade, porque a Copa das Confederações acabou gerando uma série de eventos paralelos aos jogos e também principalmente os jogos. Então, esse cidadão que poderia ter comprado uma viagem fácil para Foz do Iguaçu, se programado para gastar, ele acabou direcionando suas economias para um ingresso, para curtir até as atividades locais, porque, por exemplo, em São Paulo, ao mesmo tempo que estava acontecendo jogos, tinha telão em praça pública com show de artistas, enfim. Então ele acabou ficando para ver o que ia acontecer durante esse evento. E isso prejudicou tanto a vinda desse público em junho, quanto o interesse dele pelas férias de julho, que é onde a gente mais sentiu uma redução boa em relação ao julho dos 2 últimos anos. E tem como, se a gente fosse quantificar essa redução, qual que é o impacto? Eu posso dizer que esse impacto foi de aproximadamente 25% a 30% de redução de procura pelo destino e redução também da ocupação média dos hotéis e venda dos nossos transportes. E qual que é o impacto disso para o setor turístico aqui de Foz do Iguaçu? Chega a ser preocupante, sempre é, porque houve uma redução. Ninguém quer ver reduzir o número de visitantes que vinha crescendo. Mas chega a ser uma crise no setor ou não necessariamente? Não necessariamente. É bom a gente até encarar como uma crise, porque a gente presta mais atenção na resolução dos problemas. Então, agora falando como gestor da empresa, né? Como quando você enxerga uma crise, você procura soluções muito mais rapidamente. Mas isso é uma coisa natural do turismo. Então, você consegue medir uma crise exatamente no turismo quando você tem algo por mais de 2 ou 3 anos seguidos, né? O que dificilmente vem acontecendo na nossa cidade. Fato é que Foz estava muito mal acostumado. Tivemos uma maré muito boa a partir de 2010 até aqui. Tivemos uma maré de turismo muito forte. A cidade esteve sempre em evidência. Não que não esteja, mas como esses fatores que eu citei anteriormente, eles influenciaram para um ano não tão próspero quanto os outros. Mas o ideal é agora a gente reler o mercado, ver se essa é uma situação atípica ou se é um cenário que vai permanecer de uma retenção um pouco maior pela procura do destino, o que eu acho difícil que seja a verdade, acho que é só algo passageiro. Mas o pensamento de crise é bom, porque como empresários nos fazem reler toda a situação, rever os seus serviços, os preços, as campanhas de marketing. Então, nesse sentido, é muito bom, porque fortalece e te prepara para quando vier uma alta temporada de verdade, uma abundância de clientes. A tua estrutura está toda remontada, modernizada, e os serviços com uma outra roupagem. Houveram alguns investimentos no setor, como a ampliação do número de leitos aqui na cidade. Isso influencia também para esse número, para o fechamento desse número, para o balanço? Com certeza. Nós temos aí... Foi muito bom você ter citado isso, porque nós tivemos também, além da construção de novos hotéis totalmente novos, com serviços agregados de hotel, ou seja, o café da manhã, o mensageiro, o restaurante de hotel, como meio de hospedagem classificado por estrelas e tudo mais, nós tivemos também um aumento muito grande na questão de hostels, pousadas, e isso acabou influenciando demais, porque o brasileiro perdeu o preconceito que existia em relação a esses meios de hospedagem, e acabou apostando em troca de um custo-benefício melhor, acabou trocando a hotelaria tradicional por hostels ou pousadas. Isso também vem de encontro a uma renovação do turista, né? Afinal, a faixa etária do turista brasileiro começa a se renovar, aquele turista que dava valor a esse tipo de peso do hotel, ele começa a ser não totalmente substituído, mas abre um pouco mais o leque para meios mais alternativos, como tem acontecido. Então, principalmente no centro da cidade, a gente sente essa alteração e essa inserção de novos meios de hospedagem, além dos tradicionais que estão sendo construídos. E a expectativa do setor aqui é aumentar ainda mais a oferta de leitos. Como que se projeta um mercado futuro em relação a isso? Porque aumentando, a gente vai ter que ter mais visitantes para dar essa ocupação que vinha dando o ano passado, em 2011 também. Qual que é a projeção para o futuro do turismo aqui na cidade em relação à ocupação? Não tenho dúvida que isso esse é um objetivo que vai ser alcançado, que a recuperação da procura por Foz do Iguaçu vai acontecer de uma maneira mais rápida do que a gente pensa. Então, como se você tivesse que investir num novo empreendimento hoteleiro, não teria medo. E as coisas se tornam um pouco mais difíceis, lógico, porque durante uma construção de um novo meio de hospedagem, você tem custos altos, e se pudesse ser amenizado de imediato com uma boa ocupação, melhor. Mas não, o destino vai ser trabalhado cada vez mais, principalmente por essa oferta abundante de hospedagem, por grandes eventos, o que vai nos proporcionar uma taxa de ocupação mais alta ao longo de todo o ano, independente de temporada de férias ou não. Por exemplo, conseguimos ver um movimento bem intenso da própria Itaipu por eventos de grande porte, justamente confiando na nossa estrutura hoteleira, e à medida que isso cresce, eventos cada vez maiores podem ser alcançados. Nós temos centros de eventos excelentes, com ótima estrutura. Estou falando do centro de eventos do Hotel Rafaim Palace, Bourbon, Mabu, Golden Tulip, o próprio centro de convenções, o Hotel Recanto, que também recentemente se especializou nisso. Então, são grandes centros de eventos que podem captar eventos de qualquer parte do mundo sem dever nada em estrutura, tanto de hotelaria quanto no próprio serviço do evento. E principalmente essa logística que a cidade aprendeu a fazer, acolhendo um evento, né? Hoje, quando o evento vem para Foz, a pessoa se sente muito bem, a pessoa que trouxe o evento, porque toda a cidade compra a ideia, o ramo hoteleiro também abraça a ideia e facilita, o nosso setor de transporte também já está todo especializado, agora falando especificamente da Lomar, né? Nós fomos estudar a logística de transporte de grandes eventos, né? Que foi o que nos proporcionou ter tido o caráter de agência oficial dos X Games, por exemplo, onde entramos com uma logística muito forte, com certeza a maior operação que já enfrentamos, assim, o maior desafio que já enfrentamos em toda a história da Lomar, em termos de logística de transporte. Então, o que eu tenho para dizer é que a cidade está bem preparada, a propaganda está sendo feita, e em breve vamos colher os frutos do que estamos plantando agora. Julho, esse ano, falando da atualidade, deu uma reagida no setor aqui, em função das férias, não como os outros anos, mas reagiu. Exatamente. Tivemos uma ação emergencial com redução de preços, enfim. O mercado conseguiu ler que a situação não seria a mesma dos outros julhos. Então, o que aconteceu foi uma adaptação natural, principalmente dos meios de hospedagem, onde reduzimos tarifas, lançamos mão de promoção. Nós lá na Lomar também tivemos que lançar promoções em que o passageiro compra uma passagem e ganha duas, enfim. Algo que realmente estimulasse e despertasse o desejo de vir para Foz em julho, nas férias, de alguém que teoricamente não teria esse desejo iminente, que não pensava nisso. Então, devido a um bom preço, a uma boa oferta, conseguimos trazer essas pessoas. E outro público que sempre é importantíssimo para a cidade cultivar e é o público regional, ou seja, aquele cliente que vem com seu próprio carro, sai de Cascavel, sai de Londrina, Maringá, até mesmo Curitiba, Guarapuava, enfim. Esse cliente é um cliente que conhece, é um profundo conhecedor de Foz do Iguaçu, porque ele costuma vir 3-4 vezes por ano, ele faz sua visita básica às cataratas, ele vai na Itaipu, acaba fazendo suas compras no Paraguai. Então, ele, como é profundo conhecedor da cidade, ele costuma vir com uma boa frequência, ele sabe uma média real dos preços reais da cidade, né? Principalmente na parte de hospedagem, que é onde ele mais acaba gastando. Então, quando ele percebe que os preços estão um pouco mais altos por ser um mês de férias, ele já tem alguma viagem programada para algum outro mês, então ele vai esperar uma tarifa um pouco mais atraente para poder ter um dinheiro a mais, para passear um pouco mais, comprar um passeio um pouco mais caro, um jantar mais especial, ou até mesmo fazer mais compras no Paraguai. E foi o que a gente conseguiu reverter com esse julho, com essa adaptação de preços, né? Então, bombardeamos o mercado com promoções, com e-mail marketing, com propaganda e conseguimos dar uma boa recuperada. Hoje, eu tenho certeza que o parque hoteleiro está bem contente até o dia 25, 27 de julho. Estamos com uma média de ocupação muito boa. Ok, André, muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Turismo. Eu que agradeço, me coloco à disposição para qualquer outra entrevista que possa ser possível. Obrigado. CBN Turismo. Daqui a pouco nós vamos falar de Copa do Mundo e sobre o aniversário do Marco das Três Fronteiras. Na sequência, o repórter CBN. Voltamos a apresentar CBN Turismo. Horas 39 minutos, temperatura de 12 graus aqui em Foz do Iguaçu, e o Marco das Três Fronteiras está completando hoje 110 anos. E para falar sobre uma programação especial que irá acontecer no atrativo, está comigo na linha, por telefone, a Tônia Cláudia Farias, ela que é comerciante lá na região do Marco. Tônia, que atividades estão sendo programadas aí para o dia? Bom dia. Bom dia, Maurício e ouvintes da CBN. Hoje o Marco está fazendo 110 anos, como você disse, e nós aqui um trabalho voluntário em homenagem, uma exaltação ao nosso gigante, né, o Marco Brasileiro. Nós estamos fazendo o dia inteiro distribuindo lembrancinhas do local, lembrando a data, e no período da tarde, a partir das 14 horas, nós oferecemos algodão doce e pintura de rosto para as crianças, e tudo em verde e amarelo para registrar bem essa data. Hoje pela manhã vocês receberam grupos de fora aí no Marco, não é mesmo? Realmente, a Jornada Mundial da Juventude está trazendo muitos turistas à nossa cidade, eles estão iniciando, acredito, por aqui, a entrada no Brasil. Então nós estamos recebendo pessoas de várias regiões, já recebemos tanto da Argentina, Espanha, e bastante da Europa. É muito legal, está sendo muito movimentada essa jornada, já começando por aqui. Ok, Tony, eu agradeço a sua participação e peço para que você termine fazendo um convite aí para as pessoas para que elas visitem o Marco hoje à tarde para comemorar esses 110 anos. Obrigada, Maurício, tá? Olha, então, a todos os ouvintes da CBN, venham ao Marco das Três Fronteiras, que a partir das 14 horas nós estaremos aqui distribuindo algodão doce e para exaltar mesmo essa data, lembrar do civismo, amor à pátria, tá? Obrigada, ouvintes. Ok, Ok, muito obrigado, Tony. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre esses visitantes que vieram, que estão de passagem em Foz do Iguaçu e vão seguir para o Rio de Janeiro para participar da Jornada Mundial da Juventude. CBN Turismo. Agora vamos falar de Copa do Mundo. Essa semana, Foz do Iguaçu foi habilitada para ser centro de treinamento da Copa. As informações com Bruno Zanetti. Foz do Iguaçu está tecnicamente habilitada para ser centro de treinamento de uma das 32 seleções que vão disputar a Copa do Mundo no Brasil em 2014. O parecer inicial da FIFA foi favorável aos projetos apresentados pela delegação que esteve nesta terça-feira no Rio de Janeiro para defender a candidatura iguaçuense. Até o dia 31 de outubro, data em que a FIFA vai anunciar oficialmente as cidades que poderão receber as seleções, terão que ser formalizados os contratos com os estádios e os hotéis que fazem parte da proposta de candidatura. A delegação iguaçuense teve a presença do presidente do Fundo Iguaçu, Gilmar Piola, além do secretário municipal de esportes, Anderson Andrade, o presidente do Iguaçu Convention Visitors Bureau, Enio Eidit, e os assessores técnicos contratados para preparar os projetos da candidatura de Foz do Iguaçu. Para Gilmar Piola, Foz do Iguaçu tem uma série de diferenciais que facilitarão atrair o interesse de uma das seleções. O primeiro deles é a localização estratégica da cidade, que vai permitir atender 6 das 12 sedes que compõem a Copa do Mundo no Brasil. Foz do Iguaçu está, por exemplo, a apenas 1 hora de voo de Curitiba, Porto Alegre e Cuiabá. Está ainda a 1h30 de São Paulo e a 1h45 do Rio de Janeiro. E a menos de 2 horas de Brasília e Belo Horizonte. O secretário de esportes, Anderson Andrade, explicou quais as principais reformas que serão necessárias para que Foz do Iguaçu esteja apta a receber seleções. Primeiramente, a gente tem que ter um centro de treinamento que se adapte àquilo que a FIFA pede para nós, né? A questão do campo de futebol, com as dimensões necessárias, com os vestiários. E também nós temos a segunda melhor rede hoteleira do Brasil, né? Temos um excelente aeroporto. Então, acho que são todos quesitos que vêm agregar e contribuir aí para que a gente possa trazer uma seleção aí, ou até possivelmente aí duas seleções para que venham treinar nas vésperas da Copa do Mundo. Os locais oferecidos para treinamentos são os estádios do ABC e do Flamengo, na Vila Holanda, além do campo de futebol do Hotel Bourbon. Caso seja selecionado um dos dois primeiros campos, ABC ou Flamengo, já foi elaborado um projeto de arquitetura e engenharia para a reforma dos vestiários e melhorias gerais. O gramado dos 3 campos também terá que ser readequado para atender aos padrões da FIFA. O sorteio dos grupos está previsto para o dia 6 de dezembro, quando as seleções de cada país vão conhecer os locais de jogos e poderão, a partir disso, escolher as cidades onde farão os seus treinamentos. Bruno Zanetti para a CBN Foz. Quem também acompanhou essa reunião foi o Gilmar Piola, presidente do Fundo Iguaçu. Para Piola, o maior desafio agora, além da execução do projeto, é despertar o interesse de alguma seleção vir para cá. Ele diz que um bom começo é mostrar uma boa estrutura de treinamento. Fomos acompanhados de arquiteto, de engenheiro agrônomo, de consultoria, de uma equipe especializada que trabalhou aí ao longo dos últimos meses nos projetos para a candidatura de Foz do Iguaçu. Defendemos lá a inclusão de 3 campos e de 3 hotéis. É claro que, na sequência, nós vamos nos concentrar em uma dessas alternativas. Ainda não sabemos direito a qual. Vai depender muito da avaliação agora técnica que vamos fazer junto com os dirigentes do comitê organizador da Copa do Mundo no Brasil e também de acordo com os interesses das seleções, né? Nós temos que ter essa sensibilidade agora de captar esse interesse das seleções e fazer as adequações necessárias. Vai depender muito da nossa capacidade de execução dos projetos apresentados e, ao mesmo tempo, despertar o interesse das seleções em se estabelecer em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu está numa localização estratégica, a menos de 1 hora de 3 sedes da Copa, que são Curitiba, Porto Alegre e Cuiabá, e a menos de 2 horas de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de Brasília. Então, nós estamos numa posição hoje muito, muito estratégica. sem falar que as nossas candidaturas, tanto de Campos, do ABC, do Flamengo e do Iguaçu Resort, como dos hotéis, o Curbão, o Mabu e o próprio Iguaçu Resort, eles estão na menor localização que se tem hoje no Brasil em termos de aeroportos. Ou seja, tanto os hotéis quanto os Campos estão muito próximos do aeroporto. Então isso facilita muito a nossa candidatura. As obras para a Foz do Iguaçu ser centro de treinamento pode deixar um legado para a cidade. É o que acredita Piola. Eu diria, principalmente, de duas a três grandes vantagens para a Foz do Iguaçu, dependendo da opção a ser escolhida. Se for Iguaçu Resort, obviamente que vai ser dentro do próprio hotel, então os clubes da cidade, da região, vão ter limitações para usar. Mas, ao mesmo tempo, fortalece Foz como destino para as pré-temporadas dos grandes clubes, né? E isso traz um valor agregado muito considerável, né, para o destino Iguaçu em termos de divulgação. Porque quando esses clubes vêm treinar na nossa cidade, gera uma mídia espontânea fantástica. Né? Por outro lado, se for no Flamengo, no ABC, os locais escolhidos, além da grande visibilidade da mídia espontânea, de servir depois de base para receber esses clubes para as pré-temporadas, esse campo também pode ser usado nas competições de futebol masculino, feminino, no amador, na segunda divisão, enfim. Eu acho que vai ter uma utilidade muito grande para a comunidade. Se a escolha do campo for pelo hotel, os investimentos partirão da própria empresa, como explica Piola. Pelo próprio hotel e com patrocínios, com a possibilidade de patrocínios e de se verificar a possibilidade de trazer parceiros, de construir parcerias. Aí nós estamos trabalhando nisso neste momento. Estamos conversando com o proprietário do Iguaçu Resort para que ele assuma a responsabilidade pela construção do campo. É claro que nós vamos tentar ajudar na medida do possível, mas com certas limitações. Se for no Flamengo ou no ABC, o poder público também tem limitações para investir, porque são campos privados, né? São campos de entidades esportivas privadas. Mas estamos também buscando as parcerias através de projetos de lei de incentivo ao esporte, para que a iniciativa privada, grandes empresas também possam investir nessas estruturas e depois ter um retorno de publicidade. Palavras de Gilmar Piola, presidente do Fundo Iguaçu. A seguir no CBN Turismo, vamos falar da Jornada Mundial da Juventude e milhares de peregrinos que estão passando por Foz do Iguaçu. Vamos a um breve intervalo. CBN Turismo até o meio-dia, aqui nas ondas da rádio que toca notícia na Terra das Cataratas. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo. Agora são 11 horas e 53 minutos, a temperatura em Foz do Iguaçu é de 12 graus. A Terra das Cataratas é ponto de passagem de muitos peregrinos que irão seguir para a Jornada Mundial da Juventude. São esperados cerca de 7 mil pessoas de 58 países que vão passar por aqui para seguir então ao Rio de Janeiro. Comigo na linha, ao vivo, está o Ricardo Alberto da Silva, ele que é um dos coordenadores da Jornada Mundial da Juventude aqui em Foz do Iguaçu. Ricardo, muito bom dia. Tem gente chegando aqui na cidade ainda para seguir ao Rio de Janeiro? Então, ligando não, na verdade nós fizemos uma escala, ultrapassou já a nossa expectativa, algumas pessoas chegaram de última hora, mas graças a Deus conseguimos acolher a todos. Quantas pessoas mais ou menos vocês têm recebido aí nos últimos dias? A expectativa inicial foi a que eu falei, que era de 7 mil pessoas, a gente ultrapassou esse número? Com certeza vamos passar dos 10 mil. E o que foi programado para receber? Como que foi a recepção desses peregrinos que vieram aí de diversas partes do mundo? Então, nós conseguimos uma parte do centro de convenções, né? E lá nós estamos com 1.200 jovens dormindo, no caso um pernoite, e concedemos para eles café da manhã e jantar, conforme as doações que recebemos dos empresários de Foz do Iguaçu que nos apoiaram, e estamos trabalhando como voluntários, algumas pessoas. Agora, um esquema de segurança foi montado para receber os turistas, e até aqueles turistas que vieram da Argentina e do Paraguai, que vieram de passagem aqui. Eu vou pedir licença para o Ricardo para a gente ouvir um trecho da entrevista do inspetor Bonachi, da Polícia Rodoviária Federal, que esteve aqui no estúdio da CBN essa semana, e falou sobre esse esquema que foi montado aqui na região. A Polícia Rodoviária Federal, ela recebeu aí um reforço significativo aí no policiamento aí pelos nossos órgãos centrais em Brasília, né? Nós temos aí especialistas na fiscalização aí de transporte internacional, treinados aí junto com a NTT, e mais uma parte tática aí do cinturão de fronteiras, que se estende desde o Rio Grande do Sul até o Mato Grosso do Sul, aí fazendo todo esse policiamento aí na região de fronteira, né? E também ao longo do trecho da BR-277, com direção aí ao Rio de Janeiro. Então, todo esse aparato aí visa principalmente trazer segurança aí aos romeiros, né? Nós ouvimos o inspetor Bonachi, da Polícia Rodoviária Federal. O Ricardo, que é um dos coordenadores da jornada, continua comigo ao vivo aqui por telefone. Ricardo, quando que os últimos grupos começam a partir para o Rio de Janeiro? Na verdade, todos os grupos eles têm chegada e saída aleatória. Nós temos chegadas e saídas todos os dias, né? Ou seja, daqui até quarta-feira, todos os dias, nós temos 1.200 a 1.300 jantas e 1.200 a 1.300 café da manhã. Ou seja, não temos assim... Hoje eu estou com um grupo de 144 espanhóis que chegaram ontem às 2 da manhã, passam pela nossa cidade hoje e amanhã pela manhã vão a Curitiba. Porque o princípio fundamental dessa visita a Foz do Iguaçu é a evangelização. Passarem pelas ruas, cantando, louvando a Deus, bendizendo a Deus e dando experiências de vida na língua deles, mas sempre com o tradutor junto, mostrando aquilo que Deus tem feito na vida deles. Por isso que vem a Foz do Iguaçu, né, para evangelizar também nos pontos turísticos. Tivemos celebrações nas cataratas, né, ao ar livre, na Itaipu. Enfim, não só conhecer a cidade, mas principalmente esse trabalho de evangelização. Essa estrutura que vocês estão oferecendo para esses grupos aqui é parecida com a que vocês encontraram outras vezes em outras edições da jornada que aconteceram em outros países? Sim, eu tive a oportunidade de estar na Austrália em 2008, é parecidíssimo com isso mesmo, né? A cada 3 anos ocorre a jornada. Esse ano houve uma antecipação em função da Copa do Mundo, que a jornada foi em Madrid, né? Há 2 anos atrás. Então seria o normal no ano de 2014, mas em função da Copa foi antecipada para o Brasil nesse ano. Agora, qual que é a expectativa de vocês para essa Jornada Mundial da Juventude que acontece aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, com o novo Papa, o Papa Francisco? A expectativa é justamente essa mensagem que a qual eu te falei, a qual os grupos vão chegando de todas as partes do mundo, conforme o fluxo aéreo, né, possível. Chegam a Brasília, Curitiba, São Bernardo do Campo, São Paulo, enfim, todas as cidades brasileiras estão recepcionando esses jovens e vão em peregrinação, passando por todos os lugares, evangelizando. Ricardo, muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Turismo. Disponha, a gente está sempre à disposição. E eu peço desculpas por não poder ir até o estúdio, porque não seria possível, se estou acompanhando o grupo hoje, tá bem? Ok, muito obrigado, Ricardo. A gente entende, afinal de contas, são milhares de pessoas passando aqui por Foz do Iguaçu para seguir essa Jornada Mundial da Juventude. CBN Turismo. Vamos agora à programação de shows e baladas para o final de semana na região da Tríplice Fronteira. No Zeppelin Old Bar, a diversão da noite será por conta da Barely Strokes, que faz uma versão cover dos Strokes. Já na Confraria ONU Bar tem Sky Beats, que é uma festa de música eletrônica. Na Woods Bar acontece a Noite da Tequila. E temos ainda as opções de cinema no Cine Cataratas e Cine Boulevard, com destaque para os filmes Homem de Aço e Cavaleiro Solitário. E chegamos ao final do CBN Turismo deste sábado, 20 de julho de 2013, programa que teve reportagens de Bruno Zanetti e trabalhos técnicos de Wesley Carvalho. O CBN Turismo volta no próximo sábado, às 11 horas da manhã. Outras notícias na programação CBN e também no nosso site cbnfoz.com.br, onde este programa estará postado em instantes, aliás, na íntegra, para que você possa ouvir e fazer o download. Fica agora em rede nacional com o repórter CBN. Na sequência, o programa CBN Revista. CBN Turismo. Oferecimento La Bella Tavola Restaurante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bela Itália.